Abraão. Na verdade são irmãos, mas parece que não vêm o que são. Esses filhos de Abraão são valentes para armar, mas a hora é de parar de brigar. São valentes para amar, mas a hora é de parar de brigar.